Quando vários obstáculos aparecem à sua frente, você pensa que o problema é com você. Não, irmão, só são lições. A vida é dura, mas a gente segue em frente, sempre pelo certo. A vida é sempre dura, é a mais pura loucura, mas pretendo resistir, vencendo com a minha postura, que é contraditória, confusa, mas real, trilhando um caminho do bem dentro do mal. Natural, imagina essa missão, dar conta da família e lutar pelos irmãos. Aí bate uma aflição, ansiedade, indecisão. Levanto a minha cabeça e faço uma oração. Acendo uma vela, elevo meu pensamento. E eu peço a Deus Pai, olhando no firmamento. Mas chega de lamento, isso vai ficar pra trás. Trabalho e sinceridade, o resto nós corre atrás. Sempre pelo certo, sem marcar o atrasar. Confio na minha fé, num doutor capruaça. Por isso eu tô de pé, de boa com meus irmãos. Eu sou da rua, tu sabe, na batalha, na missão. Sempre pelo certo, sem marcar ou atrasar. Confio na minha fé, num doutor capruaça. Por isso eu tô de pé, de boa com meus irmãos. Eu sou da rua, tu sabe, na batalha, na missão. Atrasou, ficou pra trás, priorizou, leve trás. Só sugou, ficou de vácuo, agora faz. Atrasou, ficou pra trás, priorizou, leve trás. Só sugou, ficou de vago, agora faz e eu na praia. Não é, nunca foi, mas a pinta ele faz. Sua pressão já vem do berço, armas contra minha paz. Mas musiquei suas mentiras, descobri sua ilusão. Roubei suas teorias e repassei pros meus irmãos. Ralei, ralei, e até hoje eu ralo. Falo de amor e ódio sem perder o embalo. Trilhando uma jornada com humildade no style das pisadas do setor pra realeza no baile. Sempre pelo certo, sem marcar ou atrasar. Confio na minha fé, num doutor capruaça. Por isso eu tô de pé, de boa com meus irmãos. Eu sou da rua, tu sabe, na batalha, na missão. Sempre pelo certo, sem marcar ou atrasar. Confio na minha fé, num doutor capruaça. Por isso eu tô de pé, de boa com meus irmãos. Eu sou da rua, tu sabe, na batalha, na missão. Sempre pelo certo, sem marcar ou atrasar. Confio na minha fé, não doutor capruaça. Por isso eu tô de pé, de boa com meus irmãos. Eu sou da rua, tu sabe, na batalha, na missão.